Panorama Agrícola para 19 de abril de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quinta-feira, 19 de abril de 2012, lua minguante. Estamos abrindo mais um programa para você com o Eduardo Maier na mesa de som. A noite é pequena, morena, lá no meu rincão. O ditado de hoje é: toda brincadeira tem sempre um fundo de verdade. Você confere no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma dica de educação. Quinta-feira também de Panorama Regional Chicão de Lages. E na entrevista, projeto da IPAGRE, Ciran tem informações para você melhorar a sua atividade e também para alternativas agropecuárias. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. A educação sanitária agropecuária previne a entrada de novas pragas e doenças em território catarinense. Também é uma forma de orientar a comunidade escolar sobre as questões de saúde relacionadas a atividades agrícolas. Informe-se junto à SIDASC da sua região. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE Ciran. A Aptidão por Demanda 2 é um projeto da IPAGRE Ciran, coordenado pelo agrônomo Ivan Bacique. Um projeto que envolve a comunidade, que passa a ter informações úteis e ferramentas para melhorar suas atividades e suas alternativas, como explica Ivan Bacique. Uma das atividades do projeto é o levantamento de solos quando se faz necessário. Na verdade, as palavras-chave mais importantes nesse projeto é participativo e demanda. Então, de acordo com as demandas que a gente identifica nas comunidades e com o auxílio das equipes locais da IPAGRE, a gente identifica quais são as necessidades de informações para levar a eles. E entre as informações, normalmente a informação de solos é uma das informações bem importantes. E esse projeto, Ivan Bacique, ele está presente hoje em quantos municípios aqui no estado? Só dando um histórico, esse projeto é um projeto financiado pelo CNPq, então é sob a coordenação da IPAGRE Ciran, mas com o apoio do CNPq. Estamos desenvolvendo esse projeto hoje em 6 municípios. 3 municípios já foram trabalhados num primeiro projeto, de 2008 até 2011. E agora em 2012, então a gente está dando. 2011, 2012, a gente continuou uma sequência em outros 3. Os 3 municípios que já vinham sendo trabalhados: o município de Luzerna, município de Lontras e município de Barra Bonita. E entraram nessa segunda etapa do projeto, que iniciou o ano passado, os municípios de Guarujá do Sul, Papanduva e Concórdia. E já se sabe quais são as necessidades, as principais demandas desses municípios? A gente já fez em todos os municípios, a gente já fez uma primeira rodada, né, que foi dentro do município, a reunião com as equipes locais da IPAGRE, outras lideranças e com as comunidades, né? Então, essas reuniões já foram feitas. Anteriormente a essa reunião, principalmente nesses municípios novos que entraram no projeto a partir de agora, um contato inicial com as gerências regionais da IPAGRE, né? E esse contato é muito importante. A gente gostaria de abranger o máximo possível do estado. Então, em conversas com as gerências regionais, né, foram definidos então os municípios onde seriam trabalhados, né? Ivan Bacique, na sua avaliação, qual é a importância do projeto Aptidão por Demanda para o produtor rural, para o agricultor? O que se busca, a gente conhece muito as dificuldades que existem, né? Todas as dificuldades, os riscos do dia a dia, do trabalho dos agricultores. Então, o que a gente está tentando, por meio desse projeto, é levar informações que possam ser mais úteis aos agricultores. Porque anteriormente a gente tinha uma metodologia de trabalho, que a gente fazia os levantamentos aqui, e muitas vezes levantando informações que não eram as mais necessárias, tanto para as equipes locais, né, da Epagre, e principalmente para os agricultores. Então, dessa maneira, a gente está trabalhando de uma maneira diferente, querendo levar as informações que possam ser úteis para diversos tipos de tomada de decisão, seja de melhorar as atividades que eles já têm hoje, né? Então, quem está trabalhando, por exemplo, com a produção de leite, né? Levar informações que possam ajudar a melhorar essa atividade atual, ou no caso até daquele agricultor que às vezes não está muito satisfeito com a atividade, gostaria de trabalhar com alguma outra alternativa, levar informações dessas possíveis novas alternativas, que tenham na sua região um clima favorável, que economicamente já tenha pelo menos algum indício de que poderia ser também favorável, né? E a questão dos solos, que a gente acabaria entrando solos e aptidão de uso, indicando as melhores áreas para determinadas atividades que eles gostariam de trabalhar. Nós entrevistamos Ivan Bacic, engenheiro agrônomo da Epagre Ciran. Junto no projeto participa como bolsista a geógrafa Sinara Parreira, que esteve recentemente em Papanduva, no Planalto Norte. No caso de Papanduva, Sinara, qual é a aptidão e quais são as necessidades do produtor lá? Certo, nós estivemos em Papanduva no começo do mês, na primeira semana do mês, e anteriormente já tinha tido uma visita ao município. E foi constatado que a maioria dos produtores que participaram da visita, da reunião, é que eles gostariam de melhorar a atividade do leite. Então, nessa segunda ida para Papanduva, nós fizemos um mapeamento de solos e visitamos esses produtores que já tinham participado, aplicando um questionário, coletando amostras para fertilidade do solo da propriedade, e também levando uma imagem para que eles mesmos delimitassem a área da propriedade, tivessem uma percepção da sua propriedade. E um dos resultados posteriormente é fazer um mapa de localização de cada propriedade. E nesse mapa vai constar questão de fertilidade do solo, aptidão também? No caso, esse mapa seria só um mapa de localização, mas nós vamos estar apresentando para os produtores também os resultados da análise de fertilidade e, no caso, a análise do mapeamento de solos, né? O projeto Aptidão por Demanda 2 da Epagre Ciran, coordenado pelo agrônomo Ivan Bacic e que tem também a participação da geógrafa Sinara Parreira, ele levantou também a necessidade dos produtores por informações ambientais. Esse será o assunto da nossa entrevista de amanhã aqui no Panorama Agrícola. Fique ligado no Panorama Regional. Biomassa na construção civil. A Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, através do Departamento de Curso de Engenharia Ambiental do Centro de Ciências Agroveterinárias de Lages, firmou o convênio com a empresa Tractebel para o desenvolvimento de um projeto que estuda a viabilidade de utilização de cinzas originadas da queima da biomassa, utilizadas para geração de energia, como matéria-prima para a produção de produtos para a construção civil. A UDESC receberá recursos, então, nesse convênio com a Tractebel durante 2 anos. A maior parte desses recursos, segundo a professora Viviane Spinelli Shen, que é coordenadora do projeto, é destinada para a compra de equipamentos e materiais e despesa com congressos, viagens e diárias. O material utilizado na pesquisa será proveniente da Unidade Cogeradora de Energia de Lages, da Tractebel. Um dos objetivos do projeto é, então, dar destino à cinza pesada, formado por pedra e área, já que a cinza leve não pode ser utilizada nas propriedades rurais, pois não contém propriedades, então, fertilizantes. É aí mais um trabalho aí de aproveitamento de resíduo, né, de biomassa, então, para a construção civil. Hamilton Weber Xavier Chicão, Epagre Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou